Olá, eu sou o Bessa e eu apresento a vocês aqui o segundo episódio do Isso é PlayStation, um podcast de notícias ligados aos jogos exclusivos e multiplataformas que saem no melhor console da geração. Inicialmente, a ideia era lançar os episódios sempre nas segundas-feiras. Porém, eu senti que sai bastante coisa na terça-feira. Então, resolvi mudar a data de lançamento do nosso episódio aqui. Sendo assim, esperem sempre um novo episódio nas quintas-feiras e não na segunda-feira. Nas quintas-feiras saía o Nerdice Abessa no site do Opinião Alheia, né? É, quinzenalmente nas quintas-feiras, e ele será mudado também para o domingo. Então esperem aí. Terça-feira tem Amargo Cast com Léo Fornacier e Alexandre Maciel, o Moro. Na quinta-feira tem Isso é PlayStation comigo, e no domingo tem Nerdices à Beça comigo também e com um outro convidado super especial. Vamos falar de Battlefield 1? Esse jogo aí que promete bastante? Bom, galera, olha só. Pra quem conhece um pouquinho de história aí, sabe que os franceses tiveram bastante importância na Primeira Guerra Mundial, que é a época em que o Battlefield 1 se passa. Enfim, a DICE veio a público dizer que os franceses estarão sim na campanha do jogo, mas para o modo multiplayer os franceses não estarão jogáveis, pelo menos no lançamento. No lançamento estarão disponíveis as tropas britânicas, alemães, americanas, otomanas, italianas e o Império Austro-Húngaro. Se você não sabe quem são os otomanos e o Império Austro-Húngaro, ou por exemplo os britânicos, www.google.com.br, procura lá, galera. Além disso, mais uma novidade aí que saiu sobre Battlefield 1 é a seguinte: foi confirmado que os mapas, por enquanto, que estarão disponíveis serão Amiens, que é uma cidade francesa, The Saint-Quentin's Car, que é mais ou menos também um local na França, ali mais ao norte da França, Monte Grappa, que não é a marca da caneta, não, a marca da caneta é Monte Grappa não, ou é, não sei. Enfim, que é um lugar nos Alpes, que foi um local de batalha do Império Austro-Húngaro e também do Exército Italiano. E também vai ter um lugar chamado Empire Zed, que é ali na costa Adriática. Se você não sabe onde é a costa Adriática, tá, esse eu vou falar, tá? Não vou mandar você ir lá pro Google, não. É mais ou menos ali próximo ao Mar Mediterrâneo. Foi confirmado também modos Conquest, Domination e Operation. Todo mundo lembra que no ano passado saiu a informação que Fallout 4 no console estarão, né, disponíveis mods para o jogo. E agora, né, com a versão de Xbox no início desse mês aí, finalmente tendo a possibilidade de você baixar mods no console, no PlayStation 4 no final deste mês também será disponível. Só que no PlayStation 4 o mod tem que ser menor que 900 megas para você poder baixar, tá? A Bethesda já disse que está trabalhando aí com a Sony para aumentar esse limite em um futuro muito próximo, mas que pode demorar ou até mesmo pode até nunca acontecer o aumento desse limite. A primeira notícia mais foda-se desse podcast aqui é que o jogo Final Fantasy XV, anteriormente diziam que ele ia durar 50 horas, né? E agora dizem que ele pode demorar aí 150 a 200 horas tentando copiar um pouquinho The Witcher 3. Square, deixa eu falar com você aqui. Olha só, não adianta você tentar copiar Witcher 3, porque, cara, pra vocês fazerem isso... Putz, cara, eu não sei nem o que vocês... Cara, eu não sei nem o que falar. Eu realmente não sei nem o que falar. Vamos pra próxima notícia aí. Mais uma notícia whatever no nosso podcast Isso é PlayStation de hoje. O PlayStation 4 recebeu, nessa terça-feira, sem aviso prévio, o firmware 3.55, que não melhora em nada. Bom, nada sim. Nada de novidades, de features e tudo mais, né? Se tem firmware, É claro que ele vai melhorar alguma coisa, mas a gente nunca recebe essa informação no que ele melhora exatamente, né? Mais novidades de Horizon Zero Dawn, esse jogo aí que tá sendo hypado pela Sony de uma maneira espetacular nessa semana, né? E com razão, né? Aparentemente vai ser um ótimo jogo. Enfim, Mathis de Jong, eu não faço ideia como é que diz o nome dele, mas enfim, é o diretor do jogo lá. Ele confirmou pelo Twitter aí que todas as máquinas do jogo serão perigosas, as corrompidas ainda mais. O que, que são máquinas corrompidas? São tipo, por exemplo, você tá ali andando em um local e vê quatro máquinas, sendo que uma delas está corrompida. Se você chegar perto dessa corrompida, ela vai avisar todas as outras três, de alguma forma, que você tá ali para todo mundo te atacar. Foi isso que a gente recebeu de informação, foi isso que eu li de informação por enquanto, tá? Os humanos, eles vivem em acampamentos seguros, porque fora daquilo ali é morte na certa por causa exatamente dessas máquinas que são perigosas. Terá um sistema de crafting aí, você vai poder produzir materiais, vai também ter um sistema de selling and buying, com negociação de produtos, vai ter como se alimentar, ou seja, você vai ter comidas e tal. Animais como javali, coelho, podem ser caçados. E também vai ter um sistema de pesca, cara, que assim, é uma coisa muito legal que tem em alguns jogos. A maioria deles faz muito mal, porque, cara, pesca, você pode até discordar de mim, mas não é uma coisa muito divertida de se jogar, né? Mas, enfim, vai ter aí em Horizon Zero Dawn. Muita gente tá aí animada com o próximo jogo do South Park, né? O South Park The Fractured Butthole. E, assim, eu achei muito legal o que o Trey Parker e o Matt Stone, que estão aí chefiando a equipe que faz o jogo, eles disseram que você vai poder escolher personagens do sexo feminino para a sua personagem principal no jogo. Parabéns aí para a equipe que está fazendo esse jogo do South Park. E vamos lá, vamos para a próxima notícia que tem muito mais, hein? E hoje é aquele dia em que... Hoje não, né? Alguns dias atrás, na verdade, foi aquele dia que o Ed Boon resolveu diminuir o hype de todo mundo para o jogo Injustice 2, né? Diminuir de certa forma. Por quê? Em entrevista lá no IGN, o Ed Boon disse que eles pretendem, a NetherRealm Studios pretende, aumentar o número de DLCs pagas para o jogo Injustice 2. Ed Boon disse que em Mortal Kombat, o 9, né, eles tiveram 4 personagens DLC, o Injustice 6, Mortal Kombat X 8, e o plano para o próximo jogo aí deles, né, o Injustice 2, é aumentar o número de personagens por DLCs. Sabendo assim que é 4, 6, 8, Injustice 2 pode ter 10 ou até mesmo mais personagens. Além disso, cara, o que me deixou mais triste ainda é que haverá um modelo de pague para destravar algumas coisas. E eu sei, lá no Mortal Kombat X já teve lá um negócio para você pagar uns $30 para destravar tudo que tinha na cripta. O que é meio ruim, né? Meio chato isso. E tá tudo bem, bom para quem não tem tempo para jogar e tal, mas eu acho meio sem graça essa coisa de você pagar para destravar tudo que tem no jogo e tal. Mas quem tem dinheiro gasta, quem não tem joga. E aí, vamos falar de God of War? Cara, primeiro fiquei muito feliz que o Corey Barlog, né, diretor do jogo, como eu já disse no episódio anterior do Isso é PlayStation, ele disse que não vai ter um modo multiplayer. Putz, cara, que bom, cara. Eu realmente não entendo por que que eles fizeram um modo multiplayer no God of War Ascension. E também não entendo como é que eles conseguem fazer modo multiplayer em alguns jogos, tipo Assassin's Creed, como eles faziam antes. Cara, não tem porquê. O negócio de vocês é a campanha. O forte de vocês é a campanha, então foca. Além disso, Corey Barlog já disse que não será o último jogo de Kratos, ou seja, ele não vai morrer nesse jogo, o que é muito bom. O filho de Kratos, ele é meio que independente, ele pode sobreviver por si só e tal. Então você, assim, não vai precisar matar ninguém pra defender ele e tudo mais. Kratos, ele não abre baús com coisas, né, segredo. itens e tal, agora ele quebra, o que, né, whatever, né. Como eu disse no episódio 1, pelo menos eu acho que eu disse, não vai ser um mundo aberto, mas, né, não vai ser só olho pra frente e segue reto, não. Vai ter ali algumas partes em que você vai ter um pouco mais de liberdade no mapa, como em Uncharted 4 e também em alguns lugares no Rise of the Tomb Raider. O filho de Kratos sabe muito bem quem é o pai, mas desconhece o que o Kratos fez na Grécia, né? A quantidade de inimigos será parecida com o que foi visto em God of War 2. Só que eles serão bem mais variados, o que é bem positivo aí, né? É um saco você matar toda hora um inimigo com a mesma skin. O patch 1.22 de Witcher 3 foi lançado nessa semana, corrigindo aí alguns problemas que eles tinham em algumas quests que não avançavam ou que não era completada, ou até mesmo outras quests que, tipo, você terminava uma anterior e a próxima não aparecia, coisas assim, além de alguns problemas nos diagramas de crafting e também aquela coisa, eu sempre via muito parte de corpo assim flutuando no jogo. Isso era bem normal em Witcher 3 e agora eles prometeram que corrigiram essas e mais coisas aí. O patch notes, ele é imenso, cara. E eu não vou ficar aqui falando todo ele, não. Enfim, corrigiram um monte de coisa aí. Talvez nem todo mundo saiba, né? Mas olha só, a EA, eles tinham um tipo de contrato de exclusividade com os carros da Porsche para os jogos dela. Até que o contrato expirou, né? Um dia todo contrato expira. E não houve renovação dele, confirmando aí que Assetto Corsa, o próximo jogo aí, vai sair até para PlayStation 4, vai ter Porsche em seu jogo, porém será o DLC pago. Lembrando que Assetto Corsa chega no dia 30 de agosto. Eu nunca gostei muito dos jogos da Telltale, cara. Assim, Telltale e os jogos da Lego eu nunca gostei muito. Mas confesso que tô interessado no jogo do Batman da Telltale. Saíram aí algumas informações sobre o jogo, como o personagem do Batman, ele não é muito falante, né? Ele não vai falar muito. O que já me deixa meio preocupado. Quer dizer, ao mesmo tempo que me deixa preocupado, ele me anima, porque, cara, os jogos da Telltale, pelo que eu vejo, né, é bastante falatório, é escolhas de enredo ali, né, você vai se posicionando com algumas coisas e tal. E como o Batman não é de falar muito, como eles mesmos disseram, o negócio vai ser mesmo ações ali que você vai poder escolher para o rumo do jogo. Tem bastante coisa que saiu sobre o enredo do jogo também. Só que eu não vou ficar falando aqui, porque é spoiler, né, cara? Pô, vai ficar mó chato eu falar aqui alguma coisa que você aí pode estar querendo saber, pode estar querendo ficar no escuro completo, né? Enfim, o que a Telltale disse sobre as partes em que você joga como Bruce Wayne é que ela vai ser mais pessoal, você vai tratar de um lado mais político do personagem. E falando em história, eu gostei dessa, hein? A Telltale, ela vai meio que escrever a própria história dela do Batman. Talvez escrever não seja a melhor palavra, mas olha só. Eles disseram que vai ter nomes familiares, ou seja, personagens familiares, mas o que eles vão fazer pode ser que seja diferente, ou seja, pode, sei lá, um vilão se tornando mocinho, um mocinho se tornando vilão, ou alguém entrando ali naquela linha tênue entre vilão e mocinho. Vamos ver aí o que vai ser novo. Continuando a falar sobre os jogos da Telltale aí, né? Um outro jogo que faz muito sucesso dessa desenvolvedora é o Walking Dead. E a Telltale, né, falou mais algumas coisas da terceira temporada do jogo. Um personagem novo vai ser introduzido nessa terceira temporada. Ele se chamará Javier e vai ser ao lado ali da Clementine, o personagem principal do jogo. E o enredo, cara, ela vai se passar perto de Alexandria, ou Alexandria, ou, cara, eu não sei. Isso meio que quer dizer, né? Isso significa que nós poderemos ver personagens conhecidos dos quadrinhos e ou da série de TV também. Então, se você gosta aí da série de TV ou dos quadrinhos, em que todo mundo fala que é mil vezes melhor, pode ser que tenha easter eggs aí na terceira temporada. Cara, olha só, eu até respeito você aí que gosta de MOBAs. League of Legends, Smite, essas coisas assim, sabe? Eu não consigo gostar disso, cara. Cara, não dá pra mim, não é pra mim essa parada. Fato é que a Epic Games, aquela mesma desenvolvedora lá que fez um ótimo Gears of War 1, foi o único que eu joguei. Ah, cara. Enfim, eles estão fazendo agora o Paragon, né, que é um MOBA para o PlayStation 4. E nessa semana, eles anunciaram o lançamento do personagem Chimera, que é porrador. Segundo a Epic Games, os jogadores que encontrarem ele devem correr muito, porque ele vai matar, ele vai chegar em você e ele vai te matar bem fácil. Para combater ele, você vai ter que ter ou uma ajuda ou um belo plano de ataque, né? Isso são palavras da Epic Games, beleza? Lembrando que o jogo agora está em modo de beta pago, você tem que pagar para entrar no beta deles, o que eu acho muito estranho, por mais que isso esteja se tornando muito comum. Enfim, Open Beta também, já anunciado previamente, marcado para o dia 16 de agosto no PlayStation 4 e também no PC, que o jogo também está sendo desenvolvido para PC. E agora eu quero mandar um efusivo abraço para um dos meus seguidores no Twitter. Quer dizer, eu sigo o cara, eu comecei seguindo ele e ele foi lá e me seguiu de volta. O Power Otaku aí. Enfim, ele ouviu o meu episódio Isso é PlayStation e logo depois me mandou uma notícia dizendo que o Iron Banner, que eu tinha falado no episódio 1, tinha sido cancelado pela Band. Cara, ai, Band, o que eu vou falar de você, Band? Enfim, tá cancelado aí, pelo menos por enquanto, o Iron Banner. Ah, cancelado e sem data para voltar ou os problemas serem resolvidos. Pode ser que no lançamento desse episódio já esteja resolvido, mas vamos ver, né? Vamos ver o que a Band vem falar aí, vem resolver aí nesses próximos dias, né? Além do update que teve em Witcher 3, 1.22, saiu também um update no Star Wars Battlefront. Essa semana agora, para os donos do Battlefront Season Pass, o passe de temporada, foi lançado a expansão de Bespin, que é lá a cidade das nuvens do episódio 5 de Star Wars. E junto dessa expansão aí, nós tivemos algumas novidades também. Inclusive, um aumento no level de 50 para 70... Um novo aparência, né? Uma nova aparência destravável para os rebeldes e para os imperiais. Além disso, cara, o Palpatine aí foi buffado e também o Boba Fett. O que, putz, como buffaram mais os dois, cara? Como? Eu não sei. O Palpatine, ele é muito poderoso no Star Wars Battlefront. Além disso, a expansão também traz um novo modo de jogo chamado Sabotagem, contrato de HUT lá novo, o Cloud Car Vehicle, mais mapas novos, 5 mapas novos, uma cacetada de coisas aí que eu não vou ficar falando aqui porque é muito grande. Mas, pra quem gosta aí do diorama de Star Wars Battlefront, Dengar, Lando Calrissian e o Cloud Car também foram adicionados lá no diorama. E a notícia mais bullshit da semana foi que a Insomniac disse que o trailer lá que apareceu na E3, né, do jogo do Homem-Aranha, estava rodando em tempo real. Ah, amigo, cara, tá de sacanagem comigo, né? Você só pode estar de sacanagem comigo, né? Vocês não tem nada do jogo, cara. Vocês vão falar isso. Fala sério. Manda outra que essa aí tá velha. Acredito que a maioria das pessoas aí que estão me ouvindo conhecem uma música dos Titãs, eu acho, que ela dizia mais ou menos assim, ó. Mas nós não vamos pagar nada, lá lá lá lá. Fora a parte que eu não sei cantar. Enfim, o DLC Second Assault para o Battlefield 4 está disponível gratuitamente para todo mundo aí no PlayStation 4, PlayStation 3 também. O DLC, cara, é só você pegar lá, né, na PSN Store. Ele vai ficar disponível gratuito por tempo limitado, mas depois que você pegar, você vai poder utilizá-lo por quanto tempo você quiser. Ou seja, no mês que vem aí, se você quiser jogar o Second Assault, você ainda vai conseguir. E a galera da Europa se deu bem essa semana, hein? Porque quem tiver a PSN europeia e não tiver a assinatura da PSN Plus vai poder jogar o multiplayer gratuito entre os dias 24 e 27 de junho. Não consigo confirmar para vocês se vocês criando uma conta na PSN Europa vão também poder jogar gratuitamente assim sem problemas, né? Que o jogo aí, o Gran Turismo Sport, ele vai ser focado no multiplayer, eu acho que meio que já ficou bem claro isso. E agora a Polyphony Digital disse que o modo Sport, especificamente o modo Sport, que são corridas disputadas por até 20 jogadores simultaneamente, terá servidores dedicados. Para aí os caras correrem sem problema de lag, conexão e enfim, né? Até porque 20 jogadores exigiria muito de um servidor que não fosse dedicado. E o esporte, cara, ele é meio que o foco do Gran Turismo. O esporte é foco do Gran Turismo Esporte. Porque é aí que os jogadores, né, vão disputar as corridas e tal, e aí você vai sempre jogar com jogadores com rank parecido com o seu, o que é muito positivo, já que esse aí vai ser mais ou menos, né, pelo que eu tô entendendo, o foco do eSports de Gran Turismo Sport. Outros modos multiplayer que, né, não precisam de 20 jogadores online, ou não comportam 20 jogadores online ao mesmo tempo, não terão servidores dedicados, tá? Vai ter um servidor lá normal. E3 é um período assim engraçado, né? Porque muito jogo é anunciado, muito jogo depois de ser anunciado na E3 mesmo, ele é cancelado. E por exemplo, a Criterion Games, conhecida por fazer jogos de corrida aí, né, pra EA, série Burnout e outras séries também, eles cancelaram um jogo de esportes extremos que eles estavam fazendo. Tinha corrida de wingsuit, jet ski, as coisas de helicóptero, uns negócios de bugre meio estranhos, não sabia muito bem o que seria o jogo. Mas o que se sabe é que ele foi cancelado para, possivelmente, focar em projetos de Star Wars. Sabemos que a Criterion Games está envolvida com Star Wars Battlefront X-Wing VR Mission e também trabalhou nos Speeders Bike de Battlefront. Eu lembro que Star Wars tem o Star Wars Racer, que também tem aí no PlayStation 4 um port, né? Cara, eu até gosto desse jogo, mas eu não imagino, assim, a Criterion largando um jogo de esportes, assim, como era, que ela tava fazendo, pra fazer um Star Wars Racer de novo, né? Mas vamos ver aí qual vai ser o futuro dessa equipe aí que estava fazendo esse jogo e acabou sendo cancelado. Cara, que decepção que tá sendo ler, tá sendo ouvir aí as pessoas falarem que o stand de Days Gone estava vazio na E3. Caraca, eu não consigo entender, cara. O jogo parece ser muito interessante. E, pô, é a Sony Band, cara, que não faz jogo há tanto tempo. Os últimos dois jogos que eles fizeram foi ports de PS Vita de Uncharted e, se não me engano, Killzone. Cara, é a Sony Band, cara. Eles fizeram um Siphon Filter. Pelo amor de Deus, preste atenção em Days Gone. A Sony Band, cara, eles disseram que o jogo vai ter clima dinâmico, ou seja, um dia pode estar calor e no outro dia pode estar nevando do nada. Vai ter gerenciamento de recurso, tipo, o cara vai ter, sim, uma quantidade muito grande de munição. Porque, caramba, são hordas e hordas de freakers, né? Mas, cara, eles disseram que isso não vai ser uma coisa muito fácil, assim. E que, no jogo final, não vai ser tão assim, né? Não vai ter tanta munição assim. E, sim, vai ter um medinho de morrer em alguns momentos. Não vai ser tão fácil como foi na demonstração lá. Gerenciamento de combustível também pra moto dele. Caraca! Nunca prestem atenção em Days Gone, pelo amor de Deus. O jogo vai ser muito bom, pelo menos eu acho. Eu espero, né? Eu espero que seja muito bom. É sempre um evento quando um jogo é anunciado para o PlayStation Vita, né? É um baita console que não deu certo, infelizmente. Eu gostaria de ter um, cara. Eu confesso que eu gostaria muito de ter um PS Vita, porque eu acho um bom console com alguns bons jogos ainda. Só não sai nada novo pra ele, né? Mas vai sair sim, quer dizer, vai sair sim. Vai sair sim o Neo Atlas 1469, desenvolvido pela Artjink. O jogo, ele vai se passar na era das descobertas. Quando os navegadores descobriam aí o globo, descobriam os países que nós temos hoje, né? Mais ou menos quando foi descoberto o Brasil e outras coisas mais, sabe? Outros lugares mais. Vocês veem aí pelo ano, né? 1469. O jogador, ele ouve relatos de quem foi, assim, pro mar, né? Dos seus almirantes e tal. E aí, ele pode meio que decidir se acredita ou não no que os almirantes falam. Lembrando aí, 1469, né, cara? Você poderia ouvir uma história que eles estavam chegando em um local cheio de indígenas, ou também, sei lá, podia escutar a história deles chegando em um local e dando de encontro com um Moby Dick. É mais ou menos assim que poderia acontecer. E aí vai caber ao jogador escolher, né, no que ele vai acreditar, ocasionando assim a mudança dos mapas. Pessoalmente, eu não gosto, mas fato é que Killstrain, um jogo aí shooting up, quem não conhece o gênero shooting up, é, imagine assim, uma visão tipo Diablo de cima, ou até mesmo uma visão tipo League of Legends, e o cara atirando ali, o seu personagem atirando em todo mundo e tal. Pessoalmente eu não gosto, mas Killstrain estará disponível no PlayStation 4 para os assinantes da PlayStation Plus a partir do dia 12 de julho, e uma semana depois, também conhecida como dia 19 de julho, para todo mundo que não for assinante da PlayStation Plus. Então, se você quer aí jogar Killstrain logo e não está no beta, já fique preparado que no dia 12 de julho, se você for assinante da PlayStation Plus, vai poder se divertir no jogo. Chegamos ao final de mais um episódio do Isso é PlayStation, o segundo episódio, como eu disse, lá no início do cast. Se vocês acham que eu vacilei ou se querem simplesmente interagir comigo, podem comentar no site opiniãoalheia.com.br, mandar um recado aí no YouTube, se você estiver vendo no YouTube, ou procurem no Twitter, @bessa23. Quero mandar um efusivo abraço para todos que gostaram da ideia do podcast e também pedir para todo mundo falar para o Humberto, dono da conta do Twitter, @Humberto_Ramos, comprar logo o PS4 dele. Outra coisa, estamos também com um grupo no Telegram para falar de joguinhos do PlayStation 4 e tal, sabe? O link estará na descrição desse post aqui lá no site do opiniãoalheia.com.br. Apesar de pequeno, sempre sugiro que silenciem esse e qualquer outro grupo para você não ficar incomodado aí, né? Enfim, galera, muito obrigado por vocês terem ouvido aqui. Continuem interagindo comigo lá no Twitter, porque eu gosto muito disso. Beleza? Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima.